preguiça. Ai, Cobra Igor, tem razão, eu tô tão cansada dessa vida que não tem nada pra fazer. Ai, gente, eu tô tão cansada. Ai, também, um amiga. Tédio aqui, só se arrastando em cima dessas outras cobras, com essa minha língua. Ai, com muita fome. Tá com fome, é? Quanto tempo não vê ninguém aqui? Olha, eu vou te contar um segredo. Tá vendo aquele buraco ali na parede? O pessoal tá contando uns bafão que tá rolando a maior sacanagem lá. Se você quiser ir, eu não vou, porque eu tô cansada. Sodomia, sodomia, sodomia, sodomia, sodomia, sodomia. Não, menina, para com esse negócio de sodomia, nem. Olha, olha! Aqui. Tá vendo? Tragam as barras de ferro. Como um time, rapazes. Vamos, como um time, rapazes. Coloquem aí. Coloquem debaixo, vamos. Ótimo. Tenham cuidado. Ótimo. Vamos. Força. Que barulho é esse? Olha, o teto tá abrindo. Menina, será que aquele moço que veio aqui da última vez era tão simpático? Ai, não acredito. Olha, gente, é um moço de chapa. Por que o chão está se mexendo? Me dá essa tocha aqui. Olha lá, olha que bicho. Você viu, Crolina? Você viu que coisa, que bicho, que cobrinha mais assanhada, vem que a gente tá com fome. Nem conhece o rapaz, já fica se oferecendo. Ah, nem, eu não dou certo com essas cobras, não. Eu sou uma cobra direita, eu sou uma cobra que sabe onde se colocar. Bi, o que ele tá fazendo que tá jogando esse negócio nas nossas amigas? Não sei. Ai, mana, tá quente. Ah, nem, deixa eu sair daqui. Ai, nem, tá vindo um calorzinho, não gosto de calor, não. Deixa eu sair daqui, Ô, moço, vem cá, moço, vem cá, que você vai acabar pisando no Gilberto. Cuidado com o Gilberto, aí, perto de você. Anacleto, cuidado. Sai daí, menino. Cuidado! Você está bem, Ibi? Com cuidado, pessoal, com cuidado, hein? Jogou fogo no Anacleto, não acredito. Ai, que ótimo. Você me segura, Gilberta, você me segura. Calma. Me segura que eu vou morder, Calma. Gente, olha só, o que vocês acham da gente ir lá pra aquela suruba, lá naquela outra sala, que tá muito ruim com essas pessoas entrando aqui, invadindo o nosso esquema. Ah, nem, o pessoal ali tá saindo da parede, olha lá, ó. Ih, acho que não tá bom, não. O bicho pegou, hein? Ô, moço, vem aqui, moço, você tá subindo nessa estátua. Eu vou pegar esse moço, eu não quero nem saber. Eu vou lá, eu vou morder ele. Moço, cuidado da estátua. Gente, corre que a estátua vai cair. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Voltamos, Jurassic Cast no ar! Voltamos, meus caros interneticos, voltamos para mais esta obra-prima da idiotice humana. E a tríade do mal não poderia estar completa sem a presença de Miotti. E aí, galera, hoje eu estou muito feliz porque minha sobrinha nasceu. Oh, verdade, cara, parabéns! É, que legal, bicho. Desce só o dono porque a sobrinha vai nascer. Como é o nome dela? Beatriz. Nasceu hoje à tarde. Vou deixar um recado aqui pro Beatriz. Bem-vindo ao mundo. Desculpa, foi o que deu pra deixar pra você. Aí eu vou deixar um recado também. Beatriz, não nade na Baía da Guanabara. Só isso que eu tenho pra dizer. Vou te dar um conselho. E está conosco também, Brunão. Eu já fui figurante num filme de Indiana Jones. Como é que é? Depois eu conto a história, ainda vai ter no post do programa, ainda vai ter um videozinho. Caraca, meu irmão. Ah, já sei quem é tu. Tu é aquela bola que corre atrás do Indiana Jones no início do filme. Isso mesmo. Senta lá, vai. Ok, meus amigos, pra quem é esperto, pra quem não é esperto, pra quem é mobral, já deve ter entendido sobre o que nós vamos falar, né? Indy Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Vamos falar também sobre sua maravilhosa trilha sonora, aquelas cenas marcantes, aquelas cenas não tão marcantes. Jurassic Cast volta já já. Eu sou de mais ou menos. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Sonhar mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Pode perguntar por que eu tô falando com essa voz. Mandaram um comentário para o Jurassic Cast falando que eu tinha voz de eunuco. E aí você resolveu imitar a Bethânia, é isso? A única voz de eunuco que eu conheço é essa. Olá, internético. Vou tentar falar o e-mail com essa voz. Tô vendo que não vou conseguir. Vai acabar saindo Belchior. Tá virando Belchior, amigo. Ah, meus amigos, bolá! Voltamos com a nossa leitura de e-mails. Nossas leituras de falhas, apesar que não temos nenhuma falha, né? Porque ninguém nunca escreve que a gente tem falha. Não, a gente não tem falha, velho. Tudo que a gente fala é pura verdade e viva com isso. Blog Jurassicast. Jurassicast.blogspot.com. Não vou conseguir fazer essa voz até o final dessa porra. Lá você vai encontrar o link para o nosso e-mail, Twitter, os comentários, os filminhos que nós temos também. Vocês vão ver o Brunão lá. Pagando um micalho foda. E-mail, meus amigos, jurassicast@gmail.com. Lá você pode mandar os seus comentários, seus e-mails, suas reclamações. Nosso Twitter é @JurassicCast. Eu quero agradecer muito ao pessoal do Twitter que está retweetando nossos tweets aí. Muita gente entrou nessas últimas duas semanas, né, e tá dando apoio muito grande pra gente pelo Twitter. Novidade! Lembra da cara no livro? Cara do livro, cara do livro, Facebook, Facebook, cara do livro? Então, olha só que maneiro. Agora você pode achar a gente no Facebook muito fácil. facebook.com/JurassicCast. E ó, a gente tem esse endereço graças a você. Você que está me ouvindo, você sabe que eu estou falando com você que clicou no curtir. Você que clicou no curtir tornou este sonho da cara no livro do JurassicCast uma realidade. Então você, meu amigo, um beijo no seu coração. E você que não clicou, você larga de ser vagabundo e entra nessa merda e clica lá pra nós, beleza? Sim, verdade. Deixa de ser canalha, clica lá, não paga nada, não demora 5 segundos. No próprio blog tem o curtir. Isso, não precisa nem entrar, cara, não precisa nem entrar naquela cara do livro. Clicou, curtiu, ha! Não podemos esquecer também da nossa mãe patrocinadora, pai patrocinador também, a CM Multimídia, não é verdade? Lá você pode fazer o seu evento, fotografar, filmar seu evento, sua despedida na escola de samba, não é verdade? Ó, vou falar um negócio que eu acho que a CM Multimídia tem, que é sensacional. E essa também vale pra aquela ouvinte que está ouvindo, entendeu? Que você... Agora, bota uma música sensual aí, Miotti. Você, meu amor, que tá a fim de fazer um ensaio sensual pra agradar seu namorado, sua namorada, quem sabe? A CM Multimídia também faz ensaios sensuais. Não, mas é sério, a CM Multimídia faz isso tudo com muito respeito, com muita privacidade, com muita seriedade, mas eles fazem isso, eles têm esse serviço, cara. Pô, olha só que presente, você que tem um namorado, você que tem já seu marido, ou tem seu amante, ou sua amante. Ontem foi dia dos namorados, você esqueceu de dar presente pro seu namorado. Olha só que oportunidade, você vai lá na CM Multimídia, liga pros caras, vai ser tudo com muita privacidade, com muito respeito. Saiu uma promoção agora em junho, qualquer tipo de ensaio, por R$200. www.cmmultimedia.com.br. E-mail: contato@cmmultimedia.com.br. E o teléfono: 061-3224-8426. Revista Volume, né, Brunão? Cara, a Revista Volume é meu site de música, onde eu escrevo minhas bobagens, notícias sobre o mundo das celebridades das músicas e tal. E temos lá o nosso querido VolumeCast, que anda meio abandonado, o pessoal não escuta. Então você, que é amante de filmes e escuta e ama o JurassicCast, dá uma chance lá pro VolumeCast. Aparece lá, manda seu recado, seu e-mail. A gente vai pro 20º programa já. www.revistavolume.com.br. Queremos agradecer ao Daniel Cacheta, da CM, pelas vitrines do JurassicCast. É, ele que faz, né? A gente tirando não... aquela primeira... Que ficou uma bosta, né? Aí veio o Daniel, falou, não, eu faço pra vocês. Então, do segundo pra sempre agora, vai ser o Daniel que vai fazer nossas vitrines. Daniel, só um recado pra você. Dois, na verdade. Primeiro, muito obrigado de coração. E o segundo é, vai continuar sem ganhar nada além do que um agradecimento. Tapinha no ombro e um polegar. E um polegar. Isso. Dois comentários pequenos aqui que recebemos no post. Parabéns, véis. Muito bom pro programa. Muito bom mesmo. Twitter fez eu parar aqui. Assinado B. B, olha que, rapidão. Olha que bonito, cara. Parabéns, véis. É, pois é, já, o B. Não, fala sério. Você já tinha ouvido véis no plural? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu não sabia que existe véis. Véis! E o outro comentário foi: caraca, meu irmão, muito foda. Ótimo tema e adorei a interação dos. Três pontinhos. Dinossauros? O Morfeu. Não, mas peraí, ele chamou a gente de dinossauro porque a gente é velho? Ou porque ele não leu o site inteiro e onde diz que são os exploradores? Olá! Em primeiro lugar, parabéns mais uma vez o programa número 3 sobre Crepúsculo, dos deuses. Foi muito bom. Sempre procuro por um clássico para assistir e com a ajuda de vocês, esporo encontrar muitos outros. Segundo, eu nunca vi uma fixação tão grande por um micropênis quanto esse final do podcast. Cara, não é que foi fixação, é porque é tipo assim, é muito estranho você ver aquilo. Mas enfim, depois eu continuo. A tomar no olho do teu... Lê essa porra direito aí e continua. Vocês transformaram as minhas manhãs quinzenais de segunda bem mais divertidas e com isso tenho mais curiosidade para verborragear, se é que isso existe, sobre cinema. Espero ansiosamente pelos episódios sobre Cidadão Kane, Casablanca e O Sétimo Selo. Quem sabe no futuro você não irá debater sobre clássicos alternativos como, caraca, Garganta Profunda e Behind the Green Door, cara. Putz grila, tu quer o filme da Massa Imperato também, não, bicho? Quer não? Do Kid Bengala. Valeu e um abraço, Carlos Manuel Valença, de A. Costa, o Cavax. Peraí. Garganta Profunda, cara, eu só vou bater, não vou debater nada, cara. Putz grila, puta. Desculpa, foi a melhor forma de reproduzir a frase que eu encontrei. Na voz de Eunuco do Calaveira ficou excelente. Dá até pra fazer um daqueles mega sucesso medíocre em ritmo funk carioca. Esse episódio também ficou muito bom. Até vou nas Americanas ver se encontro o filme. Olha aí, para tudo! Distribuidoras de sucesso, presta atenção. Nós falamos sobre um filme que não era lançamento, recebemos um comentário de uma pessoa que disse que vai até na loja ver se encontra o filme. Olha que legal, cara. Olha que legal. Né? Cadê o patrocínio no programa? Fica a dica, hein? E teve mais gente que falou que comprou o filme. Eu vi muita gente falando no Twitter. Vou te falar quem é que comprou. O Kuwait, cara. Comprou? O Quaid foi comigo na loja e falou, vou comprar essa porra que eu vou assistir esse filme, que vocês me convenceram a assistir esse filme, comprou. Mas qual? O Crepúsculo dos Deuses, cara, do último programa. Porra, que massa. Não, podia pois ser é. A Montanha dos Sete Abutres. Não, pois é, ele disse que esse aí vai ficar pra próxima, mas o Crepúsculo, ele garantiu dele, cara, tá lá. Ah, que massa. Enfim, meu, quem mandou esse último comentário aí foi o Miguel, mandou um abraço aí ao Cigano Igor, ao Zacarias e ao Homem da Voz de Onu. Obrigado! Ouvinte do mês, muito obrigado pelo título e que bom poder receber a cada 15 dias um podcast de presente. Me acabei de rir principalmente na leitura de e-mails. Agora, o Cala a Boca Vagabunda, pensei. Caraca, crise de risos e chorei de rir também. Barriga doendo até agora. Eu estava esperando o terceiro programa para criar a pastinha Jurassic Cast dentro da minha pasta podcasts. Eu tava feliz que só era viciado em 4, agora o número aumentou. E estou feliz porque vocês são foda bagarai. E volto a dizer que venham vários outros mais. Abraço a todos. PS, estou apresentando para todas as pessoas que eu conheço, já que pediram para eu apresentar a Máfia, assim está sendo feito. O Máfia Sonora. Máfia, valeu. Valeu, Máfia, valeu, irmão. É isso aí, é o nosso ouvinte do mês. Salve, Jurassic Casters! Excelente episódio, tinha visto esse filme muitos, mas muitos mesmo, anos atrás. Agora vocês me deram um baita incentivo para revê-lo. Acalme-se, sua vagabunda, pensei. Caraca, o que foi aquilo? Espetacular. Parabéns pelo programa. Não peca em absolutamente nada. Lucas e Assumura, que é o podcasteiro. Caraca, bicho, olha. Porra, eu tô tão orgulhoso da gente, cara. Brunão, parabéns pelas suas palavras no final. Presta atenção, cara, olha só. É difícil, nos dias atuais, encontrarmos um jovem culto e lúcido como você. Aguardo Fellini, Bergman, Woody Allen, etc. Um abraço a todos, Ronaldinho Carioca. E, velho, depois dessa eu vou embora. Tchau pra vocês. Um abraço. Não, fui embora, velho. Tchau. Que pariu. Mas vai falar tá bom, o quê, velho? Fazem. Vai falar o vocês quê, fazem. Meu irmão? Vocês fazem esses programas? Aí, escuta, você, o Ronaldinho, o Cavax e o Quaid. Caraca, não, valeu, tô brincando, tô zoando, cara. Valeu, valeu pelo comentário, Ronaldo. Eu não assisti esse filme ainda, mas vou assistir porque o cast me deixou muito interessada. Parabéns pelo programa, guris. Camila Dias. Olha, Camila, valeu, obrigado. Antes de mais nada, não tem ninguém daí me pegando, viu? Bom, povo, vocês superaram mais uma vez, eu ri muito com as palhaçadas e risadas. Tá, vou deixar essa voz aí ridícula pro lado. Confesso que não fiquei com nenhuma vontade de assistir esse filme. Me desculpem, me parece um horror. Bom, pelo menos mérito seja dado, ela é uma pessoa honesta, né? Mas quanto ao post, escutei duas vezes, foi super divertido. Por falar em Kirk Douglas, gostaria muito que comentasse um filme dele de 1979, por nome de Cactus Jack, o vilão. Assistam, vale a pena, vão rir muito. Parabéns e grande abraço, curizada, Suélia Alexandre. Suélia também firme e forte lá no Twitter, né? Até pro Luciano Huck ela twitta. Olha, ele só não respondeu, mas vai um dia que ele responde. Agora esse Cactus Jack que ela falou é muito bom mesmo, muito engraçado esse filme. Peraí. É muito bom, mas você assistiu há quanto tempo atrás? É, tem esse problema, né? Esse é um problema sério. Isso é um problema sério. Eu fui atrás desse filme. Eu lembrei que é com o Arnoldo e suas negas. Cara, ó, vamos dar uma chance. Algum dia a gente vai fazer. Mas, ó, se for ruim, não reclame, porque nós vamos descer a lenha. É verdade. A gente aqui não perdoa, não, cara. Se o Indiana Jones a gente não perdoou. Bom, eu vou ler 2 e-mails. Primeiro e-mail. Senhores, primeiramente, parabéns pelo cast. Segundamente, vão se foderem. Ô, oh, que isso, cara? Não, deixa eu explicar. Isso é gíria de internet. Depois eu mostro pra vocês o que é. Isso aí, na verdade, é um elogio. Ah, vão se foderem, né? Acontece que de vez em quando, acabo me pegando escutando o cast de vocês novamente sem um grande motivo. Ele é simplesmente viciante. Só de escutar os senhores falando asneiras e rindo de tudo me dá vontade de rir também. E edição do cast é sensacional. Acho que seria bacana ver os senhores comentar sobre um dia de fúria com Michael Douglas. É isso aí, sorte e sucesso, Mário, e vão se foderem em tom de brincadeira. Mário, brigadão, cara, um dia de fúria tá na minha lista, e a gente vai falar outro dia, porque eu li o teu e-mail. Eu peguei o meu aqui e fui assistir o começo. Cara, que filme sensacional é Um Dia de Fúria. Sabia que o meu sonho é ter Um Dia de Fúria? Porra, cara, nossa. Cara, olha, vai ser em 2012, programa aí, no dia que estiver acontecendo, Brasília chegando, tendo praia, eu vou fazer essa porra. Pode anotar. Vou pegar um taco de beisebol e vou quebrar um coreano, cara. Caguetão. Vou quebrar a lojinha de um coreano aí qualquer. Segundo e-mail. Olá, senhores! Seguinte, pra falar a verdade, eu sou aquele merdinha que o Brunão falou. Pô, cara, eu não sabia que você ia ouvir. Eu falei... Eu nem ligo pra referências, influências, históricos de diretores, etc. Acontece que nem todos encaram cinema como arte, sim como entretenimento. Devo dizer que sim, cinema é uma arte. Assim como qualquer outra mídia, música, pintura, dança, etc. Mas com a massificação... essa arte perde um pouco da sua essência e volta-se ao divertimento. Não sei se foi claro, mas deixando isso de lado, como não sou nenhum filósofo ou índio suficiente para isso, gostaria de dizer que graças a vocês estou assistindo o filme em partes pelo YouTube, pelo link que a gente botou lá no blog, e estou achando muito bom. Não sei se antes de seus comentários, e por que não spoilers, eu veria com o mesmo pensamento, mas eles realmente dão outra visão desse filme. Não devo dizer novamente que a edição e as atuações foram fenomenais, assim como as besteiras ditas. Eu fico imaginando que com tantos filmes e temas a serem discutidos, como vocês fazem para escolher? Difícil, hein? Acho que é isso. Parabéns pelo cast, continue assim melhorando, sorte e sucesso. De novo, nosso querido amigo Mário. E ele disse que, na verdade, Mário é sacanagem, o nome dele é Alexandre. E ele disse que gostou da nossa autoridade ao fazer um episódio como esse. Ô, Máfia Sonora... se fudeu, velho. Mário, você é o ouvinte do mês, velho. Olha só, o Jurassic Cast é a puta dos podcasts, né? A gente troca de ouvinte assim. O ouvinte que mais nos der prazer, a gente elege. Isso. Uma brincadeira à parte, Mário, a minha intenção quando eu sugeri o filme era exatamente colocar em pauta um filme que não fosse muito popular e que fosse um filme mais realmente voltado para aquela parte de arte mesmo e tal, sem ser um filme pedante, sem ser um filme chato, porque às vezes tem muitos filmes de arte assim que são realmente arrastados, tem gente que gosta, tem gente que não gosta e todo mundo tá no seu direito. A gente fica muito feliz e a minha intenção era exatamente essa, de que o programa fizesse as pessoas correrem atrás do filme, conhecerem mais coisas e tal, e você disse que viu pelo link do blog aí que a gente botou, que alguém, algum nerd agressivo aí colocou no YouTube o filme inteiro em 8 partes, teve o saco pra fazer isso. Então assim, a gente fica muito feliz, eu pelo menos fico muito feliz, de que o programa tenha servido pra pelo menos uma pessoa conhecer esse filme que a gente adora, que a gente gostou de falar sobre ele. Mesmo que você, de repente, não tenha, depois de ter visto o filme, gostado ou não, fica ao seu critério. Agora, outra coisa que eu queria falar, dos nossos comentários e por que não spoilers. Eu queria dizer que quem ouve o Jurassic Cast sem ter visto o filme, eu não vou precisar nunca falar que vai ter spoiler, porque sempre vai ter spoiler. É, porque senão a gente vai ficar assim, pô, tem uma parte que a gente não pode falar. É, mas é legal. Ah, pois é, não dá. Se você não viu o filme e quiser escutar, é por sua conta e risco. A gente não vai avisar mais... que vai ter spoiler, cara, porque vai ter spoiler. Provavelmente, quando a gente for falar de um filme um pouco mais novo, um pouco mais recente, a gente dá uma maneirada, né? Então, Alexandre, e todos os nossos ouvintes, Máfia Sonora, nosso querido Cavax, nossa querida Camila Dias, nosso querido Lucas Yasumura, Sueli Alexandre, Claudinha, todos os nossos ouvintes que mandam e-mail e que não mandam e-mail, vocês que estão escutando a gente faz esse programa com a maior boa vontade, com o maior coração, com a maior dedicação, sabe? A gente fica até tarde acordado gravando, falando essas bondes de babaquice. O Miotti, coitado, ele não tem mais vida social, que ele edita essa porqueira. A noiva do Miotti já mandou ele pastar, mas a nossa recompensa é vocês fazerem duas coisas: mandar e-mail pra gente dizendo se gostou, se não gostou, e espalhar o programa. Você, eu estou falando com você! Você tem a obrigação de, se for um fã do Jurassic Cast, passar pra frente. Mas é passar pra frente, assim, você grudar no saco da pessoa até ela escutar essa porra, entendeu? Então, assim, não desgruda, não desista, insista e faça um dinossauro feliz. Titio Manuel, adora vocês. Mas, por favor, meus queridos ouvintes, procurem mandar sugestões de filmes, de séries, de qualquer idiotice que você gostaria de ser que fosse pauta no Jurassic Cast, pelos comentários no blog ou por e-mails. Por quê? Porque o Twitter, meus queridos, é uma ferramenta muito dinâmica. E, assim, fica um tanto quanto difícil a gente pegar as sugestões no Twitter, porque às vezes ela se perde. A gente lê, na hora tá no trânsito, o telefone toca, olha, pô, legal, ó, uma sugestão bacana, mas aí para, já se esqueceu. Então, tá afim de ver aquele teu filme, tá afim de ver aquela série, tá afim de ver aquele desenho, sei lá, qualquer coisa. Porra, legal, livro, queria ver o seu comentário. Livro, tá afim de ver aquele livro. Então manda seu comentáriozinho, manda seu e-mail. Pode mandar até comentário no Facebook também. É, no cara no livro, né? Lançamos agora um novo selo, chama-se A Musa Jurassic Cast. Você que está ouvindo, sim, você morena dos longos cabelos, você que inebria os sonhos dos ouvintes, deixamos aqui nosso recado, Malumila. Então aí, Malu, fica aí. Entendeu, gata? Nossos agradecimentos pela sua beleza. E se você quer ser a gata, a Jurassic Gata? Olha só, é a Jurassic Cat. Olha! Caraca! Não, parabéns, essa foi boa. Essa foi boa, Jurassic Cat. Isso. Nossa, quem será a próxima Jurassic Cat? Porque a Malu já é a do mês. Malu, beijo, gata. Você que está ouvindo esse podcast, meu querido, você é um privilegiado, porque este é o podcast mais épico que nós já fizemos. Fiquem agora com Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. É, Caçadores da Arca Perdida, cara. 1981. Porra, eu tinha um aninho, sabia? Eu acho que eu não era nem nascido, cara. Eu nasci em janeiro de 81. Tu, eu sou mais velho que você? Claro, todos vocês são mais velhos do que eu, cara. Não, não. O Miotti, ele é mais velho que a internet. Assim, não entendi. O Miotti nasceu, as televisões ainda estavam simplesmente expostas. Elas ainda não estavam sendo vendidas. Não, não tinha nem energia. Não, agora eu vou fazer um pedido. É, Miotti, por favor, como é que é o nome desse filme em inglês? Riders of the Lost Ark. Muito obrigado, João Santana. Muito obrigado. Muito obrigado, Edemídio, From Behind. The right, Edemídio, From Behind. Ok. Cara, ele falou, eu só imaginei o Indiana Jones de Rider, cara. Rider of the Lost Ark. O bicho de Rider na praia, sacou? Puta merda. Harrison Ford, me desculpa, cara. Cobras. Por que tinha que ser cobras? Obra-prima, né? Podemos dizer que é de 1981, mas é uma obra-prima, né? Isso. Direção de Steven Spielberg, produção de George Lucas e a música de John Williams. Olha, Caçadores da Arca Perdida, eu acho um filme fantástico, porque ele trouxe, pra quem não é arqueólogo, a mentira de um arqueólogo, né? Porque isso é uma grande mentira. Cara, é impossível um arqueólogo ser o que é o Indiana Jones. Indiana Jones, cara, ele é um herói, bicho. Ele é um cara, puta que pariu. O cara é foda, entendeu? O bicho tem chicote, tem arma, sabe atirar, pegador. O bicho, porra, enfia porrada, luta como ninguém. O cara mexe com arma, monta cavalo, dirige tanque de guerra, sabe, pilota avião. Cara, o bicho é sei lá, o cara é um herói, velho. O bicho é tipo um super-homem, sacou? E aí, qual é a profissão dele, George Lucas? Arqueólogo. Porra, achei que eu pensei que podia ser pior, cara. Ele podia ser bibliotecário, imagina. Indiana Jones, bibliotecário. Caralho, em busca do livro perdido. É, a múmia tá lá, a mulher lá da múmia não era bibliotecária? Tem a múmia, isso, dele. E por isso que no filme teve que ter um cara que era só o herói, entendeu? Porque o Brandon Fraser é só um caçador de recompensa, sei lá que porra que ele é um soldado. Mas o Indiana Jones misturou os dois, assim, mais ou menos, só que ele é arqueólogo. E, cara, eu quando era pequeno, eu juro pra vocês que eu queria ser arqueólogo, cara. Porque eu vi o filme do Indiana Jones, eu ficava falando, caralho, um arqueólogo, olha só o que eu vou poder fazer. Jogar um chicote batendo nazista. Puta que pariu, eu preciso fazer isso da vida. Sério, eu imaginava que a vida de um arqueólogo era assim... Lutar contra os nazistas, era, sabe, entrar em templo e desarmar a armadilha. Não quer deixar o chapéu cair. É, entendeu? Puta. Ele é aventureiro, ele é forte. Ele tem um físico robusto. Ele é charmoso. Ele pega a mocinha não tão bonita. Isso é uma bichona! Ele pega uma mocinha mais ou menos. Uma mocinha macho, né? É uma mocinha macho, né? Que pros padrões de 1981 é uma coisa um tanto quanto incomum, né? Por falar em macho, eu tenho uma dúvida até hoje nesse filme. Na hora Eu pensei que você ia falar assim, eu tenho uma dúvida da vida. Até hoje. Fala em macho, eu tenho uma dúvida da minha vida. Eu tenho uma dúvida. Vamos abrir o coração agora. Cobras. Por que tinha que ser cobras? Na hora que ela tá lá no bar, que aparece a primeira vez a Marion, ela tá tomando as bebidas contra aquele homem ou aquela mulher? Bicho, eu tenho essa dúvida até hoje. Pois é, eu não sei o que é aquilo. Cara, sabe a que tá disputando com ela a bebida lá no bar? É um homem, velho. Não, velho, é uma mulher gorda. É não, cara, é um cara do Nepal. É que os bichos no Nepal são feios mesmo, cara. Aquilo ali é pra mostrar que ela bebe pra caralho e não cai e o cara cai. E ela é uma mulher, entendeu? É tipo, pra mostrar que ela não é sexo frágil. Ela não vai ser a mocinha que vai só ficar gritando e correndo do nazista, entendeu? Ela vai enfiar a porrada, ela vai encher a cara e ela é um dos nossos, entendeu? Ah, cara, sei lá, bicho. Pra mim não fica tão óbvio assim, não. Eu acho que ficou muito parecido com a mulher mesmo, aquele negócio ali, cara, eu falar a verdade. Cobras. Por que tinha que ser cobras? Trilha sonora de Indiana Jones, clássico dos clássicos de John Williams, praticamente um dos primeiros dele, né? Que realmente se destacou. Claro que ele também fez outras obras muito importantes para a história da indústria do cinema. Não, antes dessa ele fez muitas. Fez Star Wars, Tubarão, Contatos Imediatos Terceiro Grau, antes dos Caçadores. Mas, por exemplo, Indiana Jones, cara, não tem uma criatura vivente que não entenda quando começa a tocar esse trompete. Eu não sei se vocês notaram, mas os filmes do Indiana Jones, eles terminam assim, eles terminam sempre com a música épica, essa música, a música principal, que é a música mais conhecida dele, mas assim, é como, não sei, de repente é como se fosse uma coisa do sentido, vai continuar, entendeu? Não acaba ali, a história não acaba ali, a saga, a vida, o heroísmo não acaba ali, o heroísmo continua. Essa trilha é interessante que ela tem uma introdução que é sensacional. E depois o tema principal. Nos filmes do Indiana Jones, o tema principal do Indiana Jones é o que menos toca. Ele só toca no começo, né? No começo, rapidinho, e no fim. No fim da ficha técnica. Não. Você tá errado. Todo o tema. Você... Sim, o todo o tema, mas então... é porque aí que tá. A ideia não é tocar durante o filme a música inteira do cara, porque exatamente o John Williams trabalha com os temas, entendeu? Então, por exemplo, na hora que o Indiana Jones descobre que a arca tá sendo colocada no caminhão, aí ele fala assim... Que caminhão? Aí mostra a cena dos caras botando a arca no caminhão e o caminhão indo embora. E aí ele vira pro Sala e fala assim, ó, tão botando naquele caminhão, eu vou dar um jeito, vou atrás do caminhão. Na hora que ele fala, eu vou atrás do caminhão, a próxima cena é ele montado no cavalo, e aí, tan, tan, tan, tan, tan, tan, aí você levanta a cadeira do cinema e fala, puta que pariu, vai, Indiana Jones! Quero ser arqueólogo! Isso. Entendeu? Então, aquele momento em que ele te faz arrepiar com 4, 5, 6 acordes, que você parece que já ouviu aquilo a sua vida inteira. E ele não vai ficar tocando aquela música inteira do Indiana Jones só naquele momento, entendeu? Naquele momento é os 4, 5, 6 acordes pra você. Ó, meu filho, tô te avisando que agora é que vai começar. E aí, por exemplo, ele vai, correu no cavalo, subiu no caminhão, enfiou a porrada, tirou não sei o que, bateu e tal, não sei o que. Ele cai do caminhão, é arrastado. Quando ele sobe em cima do caminhão, tantarã. Nossa, tô arrepiado. Entendeu? O cara volta de novo e aí ele, quando ele entra no caminhão e enfia a porrada e que ele detona o cara e joga os outros nazistas pra fora, é o retorno do herói, é onde entra a música. Então, o John Williams entende isso como ninguém. Ele é um gênio e ele pensa toda a trilha baseada em temas. Então ele tem um tema do herói, ele tem o tema do amor, ele tem o tema do perigo, ele tem o tema do suspense. E aí ele vai pegando esses temas e vai repetindo esses temas, um pedacinho aqui, outro pedacinho ali. Então, por exemplo, numa cena em que o Indiana Jones está em perigo. Enquanto ele está em perigo, está a música de perigo. Mas aí ele faz uma parada que é importante para ele sair daquele perigo. E aí, lá no fundinho, vai tocar um trechinho do tema do Indiana Jones. E a trilha sonora do Caçadores da Arca Perdida, do Super-Homem, do Star Wars, é sempre desse jeito. Então ele encontrou uma fórmula que só ele consegue fazer direito. É, ele cria os temas e ele dali ele faz uma trilha sonora fantástica. E a gente fica de quatro por essa trilha, né? Porque é absurdo, assim. Ele consegue tirar temas fantásticos pra cada personagem e você fica vendido, cara. Você não tem o que falar, cara. O Howard Shore fez isso muito bem também no Senhor dos Anéis. Tentou fazer como John Williams. Ele não conseguiu porque John Williams é gênio. Sim, ele é mestre. Não, mas que fique registrado neste podcast que Howard Shore, pra mim, é o segundo compositor que eu mais gosto. Cara, aquela trilha sonora do Senhor dos Anéis eu escuto incansavelmente há 10 anos. Não, tudo bem. Eu não tô dizendo que é ruim ou que é bom. Eu só tô dizendo o seguinte. Que você não é louco dizer que é ruim que eu vou aí te dou uma bolacha. Eu acho muito boa. Eu só tô dizendo que no Senhor dos Anéis ele também fez isso de trazer o tema da Sociedade do Anel volta e meia, às vezes mais forte, às vezes mais fraco. Por exemplo, na hora que eles estão fugindo dentro de Moria, ali é uma hora que toca a música. Então volta e meia ele está trazendo de novo aquele tema, ele traz de novo o tema, traz de novo o tema. Então é mais ou menos isso, é assim que funciona. Cobras. Por que tinha que ser cobras? O John Williams cria trilha sonora pra cena. Você pega a trilha principal do Indiana Jones, que na minha opinião é a mais divertida, é a mais legal, é a mais empolgante. Aquela do tantarã, que todo trompetista, quando começa a tocar trompete, a primeira coisa que faz deve ser tocar aquela música, cara, porque eu faria isso. Aí você tá lá vendo, por exemplo, a cena em que ele tá cavalgando. A trilha sonora daquela cena é a empolgação da cena. Não é como se fosse a apresentação do universo. Não é uma coisa épica nesse sentido de você tá apresentando pro público um universo total. Porque você pode ver que o Howard Shore é muito bom, mas, por exemplo, você quando vai escutar a trilha sonora dele, você se lembra da ambientação. A que eu mais gosto é naquela parte quando o Gandalf pede pro Pippin acender o farol das Minas Tirith. Aí o farol acende. Toda vez que eu escuto aquela passagem, eu me lembro da ambientação. Eu não me lembro do Hobbit subindo e acendendo o farol. Eu me lembro da ambientação. Eu me lembro na hora que dá aquele zoom, que começa a câmera a passear, acendendo os faróis um atrás do outro. Já o do Indiana Jones acho o contrário. Cobras. Por que tinha que ser cobras? Vou citar um caso aqui exatamente do Riders. Do Riders of the Lost Ark. In the video. There is a scene. Where the plane is frying. The movie The Plane is Frying. Não, sério. Tem uma parte, logo depois do Indiana Jones ir lá e salvar a Marion lá no Nepal, onde tem a briga, mata os alemães, ela topa ir com ele na aventura. Ó, eu vou com você, o medalhão é meu. E aí corta a cena, é a cena, aquela cena clássica dos filmes do Indiana Jones, onde você tem um mapa, uma linha vermelha correndo, mostrando onde o avião tá passando. Outra cena sobreposta do avião voando. Outra cena sobreposta de paisagem e algumas coisas assim. E a música. É isso que é a cena. O que que toca nessa parte? Toca o tema do Indiana Jones. Toca o tema da Marion. E aí, quando eles chegam no Cairo, começa a tocar um tema que é de ambientação, que é aquilo que você estava falando, que é onde passa a ser no Cairo, que é uma coisa mais meio, uma música meio mística, meio árabe. Esse tema da Marion marcou tanto que é o único que toca no tema principal do Indiana Jones, em todos os filmes. Isso, exatamente. E não é à toa que o Indiana Jones casou com a Marion. Casou com ela, pois é. Cara, e vamos falar a verdade, o forte dele nunca foi as mulheres, né? Porque vamos combinar, o cara tá lá, na floresta, no meio de bando de índio, botando o esqueleto dele pra ralar, ele vai ficar escolhendo mulher? Não vai. Então ele vai pegar a primeira que ele encontra na frente. Eu, particularmente, sempre achei essas mocinhas do Indiana Jones muito caídas. Ah, cara, você... Acho que você é muito, muito exigente, cara. Eu... Pô. Não, pô, só não. Não, é sério, cara. A Marion é bonitinha, cara. Nesse filme, principalmente. No último, ela tá um bagaço, mas... Não, no último, ela cara... tá uma senhora. Ela tá uma venerável senhora. Exato, né? Tá uma avó. Porra, nesse... Tá mesmo, cara, tá uma vozinha mesmo, cara. Tá, mano. Eu achei que você está muito exigente com a Marion. Eu dava uma chance. Marion, um recadinho pra você. Passa lá em casa. Que filho da puta. Ah, bicho, ah. Ai, a dona Brunão ouvi isso. Ah, ela vai ouvir. Ou falar que nem você falou, eu queria estar lá pra ver isso. Vocês se perceberam quem trabalha nesse filme? Quem? Não é o Octopus não, viu? Não é ele não, não é ele que eu tô falando, porque ele já tá manjado, né? Foi o primeiro filme dele. É o Marcelo Tass. Que? Isso! Era o que eu ia falar, como cara. Como é que é, Marcelo Tass? Marcelo Tass, porra, o cara é igualzinho. O bicho quem? Parece muito o alemão de preto. O alemão? Que veste preto. É, pô. Aquele sociopata lá, caraca, é mesmo, né? Cara, é muito igual o Marcelo Tass, muito igual. Muito, muito. E outro personagem que apareceu lá também, não sei se vocês perceberam quem é, na hora que o cara bota veneno lá nas tâmaras. Ah, sei. Você lembra o garotinho que tá levando o prato pra eles comerem? Vai dizer que é o Shyamalan lá. Não, é o Oompa Loompa do novo filme. Tá novinho o cara, mas é do mesmo jeito. Miotti, fala a verdade, onde você consegue obter essas informações? Eu vi o filme, porra. Cara, mas é o cara mesmo? É o cara. É o Oompa Loompa, só que é do filme novo. Da Fantástica Fábio Chocolate com o Michael Jackson. É, do... Peraí. Como é o nome dele, Miotti? Oompa Loompa. É Oompa Loompa, imbecil! O que eu falei? Você falou Oompa Loompa. Caralho, eu falei Oompa Loompa. Bota de novo aí na edição como é que você falou. Umpa-lupa, umpa-lupa, umpa-lupa, umpa-lupa. Cobras. Por que tinha que ser cobras? Agora, Bruno, você tava falando no início do programa, no início do cast, que você foi, como é que era? Elenco de apoio do filme de Indiana Jones? É, na verdade é o seguinte, eu tenho uma história com Indiana Jones. Indiana Jones sempre foi um grande herói pra mim. Desde que eu fui no cinema com os meus pais assistir A Última Cruzada. Por acaso foi no Cine Carim? Foi no Park Shopping. Ah, tá, eu vi no Cine Carim esse filme. Não, eu vi no Park Shopping. Foi o único filme do Indiana Jones, tirando o último, que eu vi no cinema. Eu era criança ainda quando lançou A Última Cruzada, foi em 89. E, cara, aquele filme me marcou assim de um jeito que, cara, Indiana Jones, pra mim, eu já tinha visto os filmes anteriores, já era uma parada, mas é aquele negócio, né? Você vê no cinema, você... Ah, outra coisa, entendi. É outra coisa, né? Mas eu escrevi um livro do Indiana Jones, cara. Na sexta série, a professora de redação inventou uma atividade que era você escrever uma história. E eu comecei a escrever a história do Bruno Jones. Olha a humildade. Olha a humildade surgindo já na pré-escola. Humildade. Eu escrevi, comecei a escrever a história do Bruno Jones, entendeu? Era Bruno Jones e... Sei the lá. Last Ark of the Middle. Isso, por aí. E aí, conversei com a professora, falei, professor, eu gostei tanto de escrever e tal, queria escrever mais. E aí, aquilo me motivou e eu acabei fazendo um livrinho pequenininho. Meu pai me incentivou, fez os desenhos, mas assim, é porque eu tava numa febre de Indiana Jones nessa época, que era absurdo, assim. Então, assim, Indiana Jones também me fez gostar de escrever. Como é engraçado isso na vida, né, assim... Uma influência de ter ido no cinema, de ver na televisão, um filme, cara, um simples filme, me fez, num exercício bobo de sala de aula, querer escrever e inventar uma história. Enfim, hoje eu gosto muito de escrever, de repente até por conta do Indiana Jones, sacou? Você ainda tem essa história? Cara, minha mãe deve ter em algum lugar lá na casa dela. Depois eu preciso encontrar isso. Mas era Bruno Jones e, sei lá, Lâmpada Maravilhosa, era uma parada dessa. Ou era Alibaba, Os 40 Ladrões, era uma parada... Cara, era uma viagem foda, porra. Eu tinha, sei lá, 8 anos, cara, quando eu escrevi. É uma parada assim do tipo, fulano, cuidado, disse Bruno Jones. Ah, daí que veio o pensei? E aí o cara responde assim, ai, cara, deve ser horroroso, mas porra, eu tinha 9 anos, 8 anos. Cobras. Por que tinha que ser cobras? Eu fui figurante do Indiana Jones. É um show de dublês que tem no parque lá da Disney, no Disney Hollywood Studios. Tem um show de dublês que é do Indiana Jones, que é Os Caçadores da Arca Perdida. Eles montam 3 cenas, a primeira sendo a cena lá da bola, depois é a cena do mercado no Cairo ali, aquela briga, aquela luta e tal. E a cena final é a cena deles tentando pegar o avião. Né, o avião dos nazistas lá e tal, e termina com a mega explosão, não sei o que. Pra interagir com a plateia, eles chamam um voluntário. Eu levantei, me voluntariei, fui lá. E aí, mas o mais divertido desse vídeo especificamente, eles chamam os voluntários enquanto eles ainda estão preparando, enquanto estão esperando o pessoal terminar de sentar e tal, de chegar mais gente. A mulher pergunta de onde você é, qual é o seu nome, não sei o quê. E aí, cara, eu fui em janeiro passado agora, que foi, sei lá, a última vez que deu muita gente na Disney, né? Agora em julho provavelmente vai ter mais gente do que em janeiro. Era eu e mais 2 mulheres. Aí a mulher primeiro conversou com as 2 mulheres. Ah, você é de onde? Ah, Massachusetts, não sei o quê. E a outra de, sei lá, Arizona. Vocês têm que rir como se fosse a coisa mais engraçada que vocês já viram. Aí a mulher dá uma risada lá e tal. Aí ela vira pra mim e fala assim, e você, qual é o seu nome, de onde você veio? Eu falo, Bruno Brasil. Cara, eu sou ovacionado. É muita gente. Sério, eu me senti num ficou estádio de futebol, né? Cara. Ficou entumecido, Fiquei entumecido. E, cara, era muito brasileiro, velho. Era muito brasileiro. Era muito brasileiro. Então eu já fui figurante do Indiana Jones. Apertei a mão do dublê do Indiana Jones. Aparece isso no vídeo. E que merda, né? tema da Arca, que é o que mais toca em todos os filmes. Tirando o Templo da Perdição, na verdade ele vem antes do Caçadores, isso é uma curiosidade que muita gente não sabe, toca em todos os outros filmes, em momentos que tem a ver com a Arca da Aliança. Momentos que tem a ver com a Arca da Aliança. É, que tem a ver. Que ou em momentos que tem a ver, tipo, uma prestes a ser descoberta, alguma coisa a ser descoberta, Não, momentos que aparece mesmo, assim, a cena da Arca, alguma coisa assim. Na última cruzada, a parte dos ratos, tem um desenho da Arca na parede lá. É mesmo? Aí ele chega assim, é a Arca da Aliança. Aí começa a tocar a música da Arca. Aí ela, cara, fala, tem certeza? Tenho certeza, você pode escutar isso. Calma, Miotti, calma. Gardenal. calma, Gardenal. Acalme-se! calma, Gardenal. Amigo, você tem certeza que essa cena é na cruzada. Última cruzada ou no Tempo da Perdição? Tempo da Perdição não tem, porque não tinha arca no Tempo da Perdição. Cara, eu acho que tem no Tempo da Perdição não e é tem. Um erro. Não é tem. Um erro. Isso aí eu tenho certeza que não tem. Por que você acha, Brunão, que tem? Qual é a cara, parte? Cara, parte onde eles estão pisando lá nos insetos e aí ninguém olha na parede e fala. Mas eu posso estar errado também. Não, isso aí é a parte da última cruzada. Então tá bom. Então, tá, depois você diz... dá uma olhada lá, é a última cruzada mesmo. Até a mulher comenta. Tem certeza que é a arca? Ele fala, tenho certeza. Aí toca o tema rapidinho. E a outra vez que toca é no último filme agora, na Caveira de Cristal. Que eles estão lá na área 51, né? Aí cai a caixa da arca, ela aparece um pedaço dela e começa a tocar também. Que spoiler que tu soltou agora, hein? Área 51. Eu? Quem não viu Caveira de Cristal não sabe o que é Área 51. Quem não viu Caveira de Cristal, ó. É, não vejo. Não perdeu não muita vejo. Coisa. Não perdeu muita coisa. E outra, porra, o filme tem mais de 2 anos, cara. Já passou da hora de você assistir, se quiser assistir. Eu uma vez fui assistir na estreia A Paixão de Cristo. Pra você ver como esse negócio de spoiler, as pessoas são chatas. Já até sei. Eu já aí... tô até vendo. Vai. Aí eu sentei lá, como um bom FDP, eu virei pra minha esposa e falei assim, amor... Que é? Tu tá ligado que o cara morre no final, né? Rapaz, teve uma velhinha do meu lado que ela olhou com uma cara de ódio. Eu virei pra falar, minha senhora, te acalma, minha senhora, que no final ele volta. A senhora não fica preocupada, não. Cara, esse negócio de spoiler é terrível. É terrível. Olha, hoje, aqui no dia da gravação, fui ver o Piratas do Caribe 4. Assim que eu entrei no carro do Miotti, que a gente veio pro estúdio pra gravar, assim que eu entrei no carro do Miotti, ele botou a mão no ouvido e ficou lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Falei, Miotti, ele é lá, lá, lá, lá, lá, lá. Ele é louco, velho, ele é louco. Sempre, como é que esse negócio de spoiler pega? Então vou estragar o final pra ele, então. Agora ele não tem como fazer lá, lá, lá. O Jack Sparrow morre no final. Opa, porra, sacanagem. Não, porra nenhuma, duvido que morra. Sacanagem. E nele morre no 2, né, também. Aí no 3 ele volta. Goblins. Por que tinha que ser Goblins? Então acontece, né? A cena, pra quem não lembra do filme, é a hora que ele vai descobrir aonde a arca está. Assim que ele começa a descer a sala do mapa, né? Aí começa a tocar a música. Começa bem lenta, normal. A esse momento, o que marca pra mim nesse momento é que não tem um diálogo. A música tá contando o que tá acontecendo. É mesmo. É verdade mesmo. Até um momento bacana dessa parte aí, ele tá com o cajado. Então a música tá nesse momento tocando, um pedaço assim, ela vai começar a ficar mais forte na hora que ele encaixa no buraco. Pra ver o sol. Ui! Na hora que ele penetra. Normalmente, nessa hora, a música realmente fica mais forte. Na hora que encaixa, meu irmão, aí fica forte pra caralho. Goblins. Por que tinha que ser Goblins? Essa parte, meu, é contada pela trilha sonora. E o John Williams tem que fazer isso, né? Com certeza. E assim, qual uma vantagem que tem com o Spielberg? O Spielberg. Ele gosta de música. Peraí. É Spielberg ou Spielberg? É Spielberg. Spielberg. É clitóris ou clítoris? É Jorge Lucas ou Jorge Lucas? Goblins. Por que tinha que ser Goblins? O Howard Shaw, ele no Senhor dos Anéis. Peraí, é Howard Shaw? Ou é Howard Shaw? Howard Shaw! Howard Show. Não, é porque eu fiquei imaginando agora o bicho chegando numa festa e ninguém falando pra ele, Howard. Howard Show, hein? Show, hein? Goblins. Por que tinha que ser Goblins? No Senhor dos Anéis, o próprio Peter Jackson falou que não entendia nada de música. Você se vira aí. Você que tem que saber onde tem que colocar música. Já o Spielberg sabe onde tem que colocar música. Então é uma grande vantagem pro John Williams também. Fala assim, ó, faz o tema tal, que eu já sei onde colocar. Então ele assiste aquela cena e vai colocar a música daquela cena que não tem nenhuma fala. Fica mais fácil pro cara trabalhar, fica, né? Fica muito mais fácil, montar com certeza. A música. Miotti, e isso que você tá falando, cara, eu acho muito legal, porque é exatamente na parte da música que eu escolhi pra falar, do momento da briga no mercado, lá no Cairo, que também a música é basicamente o que conta a história, porque também não tem diálogo, acho que ela grita indie uma vez ou duas, e ele fala, sei lá, get down. Cara, é só a música, e a música é muito divertida, que ela fica um... Tan-tan-tan. Cara, é muito legal. Ela conta a história ali da ambiência, né? E quando acontece uma coisa, ela fica mais dramática ou fica mais o suspense. Tipo, na hora que aparece o cara da espada e começa a rodar, a música fica mega tensa. E eu me lembro a primeira vez que eu assisti, eu falei, caraca, o bicho tá com a espada dessa, o que, que ele vai fazer? E aí o bicho só dá um tiro, que é, porra, uma cena fantástica, né? Ah, vocês perceberam o que acontece logo depois que ele dá o tiro? Que o cara morre? O neguinho pega a espada e fica comemorando que pegou a espada do cara. Isso, pois é. Goblins. Por que tinha que ser Goblins? Os filmes do Indiana Jones, eles têm um leve teor preconceituoso, né? Porque olha só, todos os países que o Indiana Jones viaja, não existe o Estado. Né? É tudo uma anarquia desgraçada. Toda vez que o Indiana Jones faz um ato heróico, os caras comemora. Quer dizer, os caras, tipo assim, primeiro que egípcio é tudo bando de filha da puta, né? Porque tá vendo o nego se matar no mercado, o nego abre, abre, abre, abre, abre, abre. Porrada, porrada. Os caras só ficam assim, né? Nego tá se comendo lá, depois que acaba a porrada, nego, me vê minhas tâmaras aí. Eu quero minhas tâmaras. Não, é engraçado aquela cena mesmo, o pessoal abre mesmo. Parece que tão pra ver um duelo de faroeste, né? Mas, velho, não, cara, são os filmes. Mas eu acho que isso aí já é homenagem. Homenagem a quem? É homenagem aos filmes antigos. É, os filmes antigos eram assim, cara. Os filmes do Indiana Jones são pra homenagear os filmecos de 1930, 1920, que eram meio seriados e tal, e era sobre essas coisas, assim. Goblins. Por que tinha que ser Goblins? O que eu acho sensacional dessa cena, que abre pra ele enfrentar o cara com a espada, é a cara do Harrison Ford. O Harrison Ford é um grande ator, assim, a gente tem que falar disso, porque ele é muito bom ator. Ele faz uma cara de cansado, bicho, que eu nunca vi uma pessoa tão cansada na vida. Ele olha assim, caraca, eu não vou chicotear esse cara e lutar com esse cara agora. Deixa eu matar esse cara. Ele pega a arma muito displicente, assim, sabe, tipo, pá, dá um tiro no cara e tudo. Cara, é muito bom, velho. Eu acho que mais cansada, cara, mais cansada que ele faz, é uma cara que toda vez que eu vejo a Arca Perdida, me dá pena dele. É naquela parte que ele tá subindo no avião alemão, aí vem aquele careca, que inclusive é o mesmo ator do Templo da Perdição, o cara que é esmagado lá no rolo compressor. Aí ele tá subindo assim, na miúda, pra dar uma porrada no piloto, aí chega o careca, dá um area, aí me chama pra porrada. Cara, ele faz uma cara de... Porra, velho. Peraí, cara. Velho, o bicho matou metade do terceiro Reich, matou cobra, destruiu o templo de 3 mil anos, chutou a cruz de Jesus Cristo, o cara fez o inferno, bicho. Chegou lá, veio o cara, veio. Bicho. Não, beleza, eu tô rindo aí. Calma aí. Não, e é legal que o piloto, que é uma coisa que eu sempre achei engraçado, que o piloto olha pra trás e não faz porra nenhuma. Ele fica assim, vou ver ali, vou apostar, vou ficar vendo ali. Ele não chama ninguém, ele não dá tiro, não faz nada. Ele só fica olhando ali. Goblins. Por que tinha que ser Goblins? Ainda sobre a parte da minha música que eu escolhi, ela termina, ela culmina até o momento que quem tá assistindo pela primeira vez a morte da Marion, né? Que a gente acha que ela morreu ali. E aí toca o tema dela, entendeu? Então ele fecha muito bem com esse tema dela. Thank you. الأول. صل على النبي هلا هلا، صل على النبي يا ابو الأول. Lá no morro, quando eu olho pra baixo, acho a cidade uma beleza. E quando eu tô na cidade, eu olho pra cima, meu padre, fico contemplando a natureza. Castro Alves, meu bem. Oh, meu irmão. Oh. É isso aí. Que porra é essa, cara? Que porra é essa aí, amigo? Que é isso que aí? Que foi, meu a música que da foi? Neve a música aí, cara. Que é neve. Olha a neve. A música da neve. A música da neve. Eu não posso dar uma mudada, não, nesse negócio. Olha a neve, olha a neve. Além do mais, meu irmão, a gente tá no meio do negócio aqui. Um monte de areia aqui. Por que tu tá cantando um monte de neve aqui? Que negócio de neve é esse aqui? Muhammad. Ah, fala. Combinaram quanto com tu aqui nessa parada? Uai, meu irmão, combinaram pra todo mundo, não foi 20 conto pelo dia? 20 conto? Tu tá ganhando 20 conto, meu irmão? Uai, tu não tá ganhando 20 conto, não? Porra, 5 conto, 5 conto o dia que falaram, ó. Ah, não, velho, olha só, eu quero meus direitos agora. 13º salário, quero férias, fundo de garantia. Pode deixar, companheiros, que eu vou lutar por vocês agora. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, entendido? Ô, Mohamed, tu sabe por que a gente tá cavando esse negócio aqui? Porra, meu irmão, não sei não, cara. Falaram aí, ó, 5 conto pra cavar lá em cima e se fode aí. E eu não vi, porra. Mas que bando de gringo burro, meu irmão. Fica mandando a gente cavar os negócios aqui. E aqueles caras daquele morro quietinho ali? Tá aquele cara de chapéu ali. Por que a gente não tá lá junto com eles? Porra, aí, bora lá ajudar? Tô indo, hein. Baixinho, cuida aí. Fica aí no sindicato aí que eu tô indo lá ajudar o cara do chapéu. Ô, companheiro, não desista, a luta continua. Isso aqui não é pra mim não, eu tô fora, falou? Vai pro caralho. Cara, e aqueles trabalhadores lá, né, bicho? Aqueles caras ali que estão cavando para o Indiana Jones. Primeiro que esse campo de busca aí é um pardieiro do caralho. É o que eu tô falando do teu objetivo aí. O cara dá uma pá, chega um escurinho. É, o que eu tenho que fazer? Cava. Aonde? Por aí. Onde você quiser. Cara, mas o que a gente tá procurando? Cara, o que tu achar tá valendo. É lucro. Assim, é porque, caraca. Porque eles também estão cavando no lugar errado. Começa por aí, né? Os nazistas estão cavando no lugar errado. Então, eles estão cavando. Cava aí, meu irmão. Cava aí. E, cara, presta atenção. Na hora que estão passando assim o Belloc e os dois alemães conversando, e falam, não, porque não sei o quê, porque... Tarará, tarará. Cara, presta atenção no em volta. São uns caras, 6 caras pra empurrar um carrinho. 6 caras empurrando um carrinho. Tem um cara que tá cavando com a picareta, cara. Que ele tá enterrado na neve, na areia, bicho. O bicho tá enterrado, cara. Que na cara... areia. O cara cavando com a picareta na areia. O cara na duna, o filho da puta na duna, o cara pega a picareta e voa aquela porrada de areia no olho de todo mundo, cara. E o cara, o bicho na areia cavando, o bicho cava um pedaço e cobre de novo, cava um pedaço e cobre de novo. E o bicho reclamando que essa escavação nunca termina, bicho, porra. Não, e outra cena, outra coisa que eu acho formidável nessa cena também, né? Indiana Jones tá escondido no Cairo, não é verdade? Ele arrumou lá mesmo, mais meia dúzia lá na mesma casa do trabalhador, né? Aí o cara vai e fala assim, ó, vai cavando aí, porque eu sou gringo, eu sou eu que mando nessa merda, e eu não vou fazer nada. Então ele só aponta, ele vai lá, vai você lá, vai você lá. Não admito que você fale isso. O Indiana Jones, ele dá a primeira cavucada da terra, assim, ó. Cara, ele bota o Indiana Jones, ele é o governador inaugurando uma obra. Isso. Ele dá a primeira cavada, larga a pá e fala, é com vocês. ele é governador da obra. Cobras. Por que tinha que ser cobras? Rapaz, os caras estão do lado dos alemães. Aí o Indiana Jones vai, olha pro lado e fala assim, ah... Eles nunca vão me achar aqui nesse montinho de 5 metros de altura. O filho da puta me põe a roupa dele, velho! Os caras estão do lado! Os caras estão a 10 metros de distância dele. O cara, não vão me achar aqui, eu só estou muito alto. Um morrinho de 5 metros de altura, os alemães nunca vão me achar aqui. Aí o cara vai e bota o chapéu. Aí fica aquele bando de... Fica ali a galera ali da CUT, né? Eles abrem o negócio. Aí o cara começa a descer. Aí tem um alemão, filha da puta, que não tá bêbado, olha pro lado e fala assim... É aquele bando de babaca tá olhando pro chão. Eles acharam alguma coisa, porque esses 300 aqui não acharam uma pedra. Esse filho da puta tá acabando com uma picareta na areia. Cara, é inacreditável, velho. Antes que o pessoal ache que a gente tá falando mal do filme, gente, todo mundo aqui ama esse filme de paixão. Cara, eu adoro. Esse filme é nosso filme querido de prateleiras. Ele passa dia sim, dia não na televisão, eu assisto todas as vezes. E todas as vezes acho fantástico, né? Porra, adoro, como se fosse a primeira vez. Mas, assim, depois que a gente olha... Pensando na escrotização, em como a gente pode sacanear, é que a gente acha as coisas fantásticas. Por exemplo, cara, presta atenção. Para pensar num mundo real, você, primeiro, botou a arca dentro de uma cripta lá, de uma gruta, do inferno, cheio de carranca gigante, né? Como é que eu posso proteger essa arca? Não basta enterrar no deserto, né? Vamos proteger de algum jeito. Aí, algum filho da puta tem ideia assim, porra, bora encher de cobra. Tá, tudo bem. Eu teria medo de entrar. Porra, eu Mas também. Mas assim, você pensa, quando é que botaram a arca lá e quando é que encheram de cobra? Quantos milhares de anos. Cara, essas cobras já deviam ter morrido há muito tempo, cara. Como é que tem tanta cobra ali? Haja rato pra alimentar essas cobras, cara. Fica uma comendo a outra, né? Só pode. Porra, não é possível, não. Cara. E aí aparecem umas múmias, né? E umas múmias, cara, que eu não consigo entender como é que a Marion cai em cima das múmias e as múmias começam a fazer montinho na Marion. Cara, imagina, meu amigo. Cobras. Por que tinha que ser cobras? Eles derrubam a parede. O Indiana Jones tira ela do meio das múmias. E acha um buraco lá na parede e empurram a pedra. Não sei se vocês já prestaram atenção. Aparece eles empurrando a pedra. E aí, na hora que a pedra cai, você pode prestar atenção na sombra. A pedra quica, cara. Sério? A sombra mostra a pedra quicando assim. Toin, toin, toin. Cara... É claro que era de borracha, né? Porra, Indiana Jones nunca ia conseguir empurrar uma pedra daquela sozinho, né? Ainda mais com a ajuda da Marion ali. Porra, que eu notei não, vou olhar de novo. Cara, presta atenção. Ele empurra a pedra e aí a pedra cai. O barulho da pedra caindo é... E aí a sombra faz... Toin, toin, toin, toin. Porra, vou notar. Nunca vi, não. Eu vou ver de novo porque eu não tinha notado, não. Pode prestar atenção. Cobras. Por que tinha que ser cobras? Vocês percebem a música que toca nessa hora? Uma música sinistra. É uma música meio arrastada, né? Que é como se ela estivesse cintilando pela sala. Olha que bonito que eu falei. Nossa, fala a verdade. Hein? Nossa. O que eu acho impressionante nesse filme são que em vários momentos a gente tem aquilo de só ter a trilha contando a história, né? Por exemplo, logo depois da cena das cobras e tal, da cena do avião. A cena do avião também é basicamente só música. Dele batendo e tomando porrada, apanha que nem um cachorro ladrão ali, daquele gigante. E aí, depois é a cena dele pegando o cavalo e indo atrás do caminhão. E também é só música. E aí a gente só vai ter diálogo lá quando ele já conseguiu pegar a arca e já tá lá prestes a embarcar no navio do Katanga, Capanga, sei lá como é o nome do cara. Cobras. Por que tinha que ser cobras? Nunca entendi a última cena. Por quê? Porque O cara vira e fala assim, estamos com a arca. Nunca explicaram pra que que serve a porra da arca. Eu não sei se vocês concordam. O cara vira, pra que serve a arca? Mas para derreter... Peraí. Você não viu o filme, cara. Vi, porra. A arca serve para derreter a cara dos inimigos. Pra mim ficou claro. Cara, o que o cara vira e fala assim, sim, e precisamos da arca. Para que serve a arca? Aí chegou o francês, arca? A arca é um rádio para Deus. A arca é como se fosse um caminho para a eternidade. A arca é a cara de Deus. O filho da puta do francês não sabe pra quem que serve aquela merda. Não, é claro. Até por isso que ele se veste de pai de santo, né? Pra poder... Pra poder ver se... Pô, ele não sabia se ia sair dali realmente Deus que era. Se era Exu, Babalorixá, que porra que era. A bicha atirou pra tudo que foi lado, cara. É uma coisa curiosa. O que o bicho vira e fala assim. Nós precisamos da arca. A arca é a última arma. Com a arca nós vamos destruir os nossos inimigos. Nego, beleza. Como é que a gente liga? Aí o cara, não sei. Não, é engraçado que esses artefatos do George Lucas, né? Que é sempre o George Lucas que inventa a arca perdida. Tá, beleza. Não, a arca perdida já existe, porra. Não, tudo bem, eu tô dizendo como artefato a ser procurado, né? Ah, tá. Cara, presta atenção. Todos esses artefatos eram uma merda. O único que é bom, assim, que ainda rola alguma coisa de especial... É a caveira de cristal. Eu vou te explicar por quê. A arca só serve pra derreter cara de alemão. Né? Enfim, é, porque americano é bonzinho. Americano não derrete. Né? Americano fecha o olho e não derrete. Agora, presta atenção. Você leva isso pro campo de batalha. Você abre, é só fechar o olho que você tá bem. Tá tranquilo. Né? Fechou o olho, beleza. Respeitei a Deus, tô tranquilo. Ou seja, uma arma de merda. Aí você tem as três pedras lá de Sankara. O que você vai fazer com aquela merda, cara? Que aquilo só faz queimar a mão. Porque, cara, a vila lá dos indianos lá era uma merda sem as três pedras. Você acha que três pedras vão resolver a vida daqueles putos? Cara, mas nem Bolsa Família, nem Minha Casa Minha Vida, nem PAC 1, nem PAC 2 resolve aquilo ali, cara. Aquilo ali, puta que pariu, cara. O cálice do Graal, Santo Graal. Um copo, velho. Um copo. Que vai... Ah, não, porque é a vida eterna. Tá, a vida eterna, mas é só lá dentro daquele círculo. Não ia servir de nada pra fora. Não ia pegar qualquer água e toma aí, meu filho, e fica bem. Não! Não ia servir de nada. Já a caveira de cristal servia pra alguma coisa. Espantar inseto, porra. Tranquilo, velho. É mesmo, né? A formiga, né? É, só, cara, essa é inseto índio. É, a caveira servia pra isso, espantar inseto e tranquilizar índio. Cara, e só esses artefatos que Indiana Jones procura, podia ter ficado em casa, velho. Ah, mas ele procura mesmo só pra levar pro museu. Sim, tudo, né? Bem, porque não, é um mercenário de merda. Não, mas tem todo o misticismo. O filme, ele começa a criar todo o misticismo de todos os artefatos que ele... Isso, só que depois, quando você descobre, o artefato é uma bosta, cara. É, que o artefato, tipo, brilha no escuro, entendeu? Isso. coisa nesse sentido. Cobras. Por que tinha que ser cobras? No final do filme, quando ele tá indo embora todo chateadão, que ele tá com aquela roupa de Dick Tracy, do caralho, que eu nunca gostei daquele terno, e a Marion tá com aquele chapelão de quem vai ver Turf, cara, ela tá com uma cara de vou dar. É agora tá, que ele vai... Tá, é agora, tá, não tá? Tá. Não tá? Tá, tá mesmo. Porque tá. Assim, a arca se fudeu, o cara perdeu o emprego, quase perdeu o emprego na faculdade. Meu irmão, ela tá com pressa, velho. Ela... Ela tá com pressa, que ela vira pra ele e fala assim, e aí, o que que deu? Aí ele fala assim, esses caras, eles não sabem o que estão fazendo. Aí ela, deixa isso pra lá, vambora. Um cafezinho, um sorvete e... Tome-lhe. Cobras. Por que tinha que ser cobras? Cara, outra coisa desse filme, mas uma coisa que eu acho muito boa, na hora que o Indiana Jones e ela tem um minuto de descanso, né? O único minuto de descanso é quando eles estão lá no navio, né? E estão se descansando, ela tomou banho, trocou de roupa, não sei o quê. E ele tá todo arrebentado, que apanhou que nem um cachorro ladrão, foi arrastado pelo caminhão, não sei o quê. Então ele, porra, tá só o bagaço. Ela vira pra ele e fala assim... Quando eu te conheci, você tava mais arrumado. Agora você tá esse bagaço velho. E aí ele fala uma frase que é fantástica, que ele fala assim... minha querida, não são os anos, é a milhagem. Cara, isso é muito bom, velho. Né? É a quilometragem, né? Tipo, não são os 10 anos que conta. É a merda que eu fiz nesses 10 anos, né? Não sabe uma coisa que eu gosto daquela cena? Que o bicho chega a mulher e fala assim, onde é que tá doendo? Aí ele, aqui. Aí ele vai e bota a mão na testa, né? Não, aí ela vai dar um beijo. Pergunta... Não está doendo. Onde não está doendo. É, onde não tá doendo, isso, foi mal, errei. Onde não tá doendo, ele aqui. Aí ela vai dar um beijo na testa, aí ele vai descendo, aí ele bota a mão da boca aqui. Aí ela vai dar um beijo na boca. Cara, se fosse eu... Cacete que eu ia ficar enrolando, bicho. Era a mão na testa e ó. Aqui. E aí ia tocar a música. Hans, eu tô com medo, Hans. O que vai acontecer aqui, Hans? Oh, rapaz, seja homem. Nós temos que honrar o Reich. Mas o que é esse ritual todo aqui? O que aquele homem de branco está fazendo lá em cima? Oh, não sei, mas ele fica tão borrentinho de branco. Eu acho que eles vão fazer uma festa. Mas presta atenção, tem holofotes. Peraí, que a moça de branco tá falando conosco. Flo al-Bahr al-Ahin Samichna. The who? Al-Ahar Kishot. All right, they Kishot. They are not a hit. Mishmei, Hadisha, Akira. Tushbakan. Ele disse: ou para nós ficarmos nus, ou para nós não abrirmos os ojos. Eu acho que é para ficarmos nus. Vou começar comigo. O que você escutar, chucrutas? Não, não, é para fecharmos os olhos. Não, não, tira, não tira a cueca, não. Ah, fechar os olhos? Ah, não. Pelo amor de Deus, você quer agora a coisa ficar boa. Ih, olha, olha lá em cima. Tá saindo alguma coisa de dentro daquela caixa bonita. Uma luz brilhante. Oh, olha que bonita. Olha, chucrutas, é Franz. Abre os olhos, olha que bonita! Não, eu tô olha, com medo! Olha eu que bonita! Abre os olhos! Abre os olhos, esse fresco! Esse homem! Abre os olhos, olha que linda! Olha, eu estou vendo! Não! Ih, ele de novo não! Não! Não! Ah! Não! No meu corpo sem rosca. Mas é, cara, é o John Williams, né, velho? Vai falar o quê, cara? A gente vai ficar aqui... Ah, não, e a John cena Williams final é também, foda. Né? A cena da arca mesmo no final também é basicamente só música. Sim, verdade, verdade. É uma música musical, né? Essa merece ir pro disco. Eu não tive ideia, cara. Sumiu, acabou a ideia. Senão, que nem o Bruno falou, é realmente John Williams. Uau. Então acontece, né? A cena da arca que eu escolhi pra falar é na hora que ele entra na sala do mapa. Pra quem não lembra do filme, é a hora que ele vai descobrir aonde a arca está. O que acontece nessa cena? Naquela parte ele... da não, tudo bem. Eu só tô querendo entender por que essas pausas dramáticas, cara. É pra vocês falarem, ah, tá, tá bom. É isso mesmo. É a hora? É porque eu que tô editando, eu sei o que acontece. Eu tenho que dar uma pausa pra poder saber o que eu tô editando. Porque o Rodrigo fala tão rápido que eu não sei. Pô, tem hora que tem que cortar e não tem como. Né? Então é uma merda, porra. Ué, não tem problema, Cigano Igor. Vai lá, apresenta o programa então, vai. Aí o que acontece? Aí na hora. Assim que ele começa a descer com a corda, descer o buraco lá do, onde tá o mapa, a sala do mapa, né? Começa a tocar música. Porra, deixa eu falar, cara. Eu gosto dos momentos que ele espera a gente responder, cara. Aquela, na hora que ele entra... Tan, tan, tan. Vocês têm que lembrar que a porra da música tá assim. Tocando, porra. Então tem que colocar a música assim. Nessa porra, né? O bicho tá, faz cabeção, assim. Vai. Eu vou imitar o Miotti. Ele fala assim. E aí, na hora que ele tá entrando, descendo com a corda... As... Cobras. Resumindo o que o Miotti quis falar. Peter Jackson não sabe colocar, mas o Spielberg coloca gostoso. O Spielberg sabe o momento de colocar, entendeu? Porque quem coloca é o John Williams. Cara, imagina a trilha sonora do Spielberg fazendo sexo, bicho. Devia ser uma coisa muito engraçada, né? Na hora que ele vai chegando perto da mulher, o... Taran, taran. Aí ele tira o Spielberginho pra fora e... Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Aí na hora que ele monta em cima, bicho, aí o... Tan, taran, tan, tan, taran. Cara, pena que nada disso vai sair, bicho. Ah, isso aí vai sim. Eu só no banheiro ali, me dá uma mijada e vou continuando aí. Tá, vai, conclua seu raciocínio. Ó... Oh. Não, tá concluído. Cigano Igor. Beleza, tá então concluído. Pode ir embora? Podemos ir embora? Acabou? Não. Fala uma parte, alguma coisa que eu vou só dar uma mijada, ele já vem. Você vai mijar? Agora sou eu que vou falar. Fala aí, Bruno. Quando vamos falar mal dele. Vamos falar pode mal falar. Dele pra tentar aqui. Ah, vamos. Porra, Miotti é foda, cara. O bicho não sabe falar inglês, cara. Puta que pariu. Cara, ele é João Santana. Nossa, total, bicho. Tá demais, cara. Muito João Santana. Viu? Lembra na parte que ele... The Rider of the Lost Ark. O pessoal fala que é aquele Adnet que fala, que imita ele, bicho. O Miotti não imita. O Miotti é o João Santana. The Pirates of the Caribbean. Dois tiquetes, por favor. Dois tiquetes para Pirates of the Caribbean. Ele foi pedir, ele foi ver o Thor comigo, ele virou pra mulher... A mulher, qual o ingresso? Ele, por favor, dois ingressos, duas meias para ver terror. O que, meu senhor? Ele, tirou, minha senhora. Tirou, aquele homem do martelo. Aquele homem do martelo, tirou. Duas meias. Ai, caralho. Jesus. Ah, voltei essa porra, vamos ver? Lá. Voltou. Não, tu vai botar isso aqui que a gente conversou, bicho. Beleza, depois tu escuta. Cara, tu vai ter que deixar essa, velho. Foi muito boa. Cara, eu escutei o Rodrigo rindo lá do banheiro, porra. Cara, essa foi muito boa. Você não tem noção. Mas eu rindo alto, Mas tem nada a ver com a porra do filme, não, né? Tem. Absolutamente. Não, tem. Tem. Porra nenhuma, né? Tem. Tem. Tem que ficar.